800 AM. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade. Boa tarde, ouvintes. Está no ar mais um Santa Demo pela Rádio Universidade. Tô aqui eu, Laís, com a minha colega Andressa. Boa tarde, Laís. Hoje, dia 27 de... Setembro. Setembro. Esqueci já em que 2014, mês 2014, né? Agora são 1h07. E estamos começando esse programa. Mais um sabadão aqui. Você pode manter contato com a gente pelas nossas redes sociais, que é facebook.com/santademo, santademo.wordpress.com, que é o blog, e também o nosso e-mail, que é santademo800am@gmail.com, e o Twitter, que eu esqueci, twitter.com/stademo. A gente responde por algum desses lugares, então nos contatem. E a nossa trilha de hoje é o Macaco Bong. Contextualizando, então, um pouquinho da nossa trilha, o Macaco Bong, então, é uma banda de rock instrumental brasileira de Cuiabá, no Mato Grosso. Eles começaram como um quarteto em 2004, e em 2005, então, eles se transformaram num power trio. Eles lançaram um álbum virtual que não foi gravado em mídia física e foi distribuído gratuitamente, incluindo os encartes e o making-off pela trama virtual. Esse álbum, então, despertou a atenção aí dos críticos, né, e dos profissionais da área. Eu escolhi essa trilha porque os caras tocam inacreditavelmente bem, assim, e é uma banda que, assim, ó, principalmente se tu não gosta, assim, de instrumental, é aquela, assim, ó, que ela bate no ouvido, assim, e tu realmente vai querer parar pra escutar ela, assim. Até aqui em Santa Maria eles já tocaram, né? Eles já tocaram, se eu não me engano, foi numa com os circos, né, aqueles palcos que tinham... Abertos uma vez. Abertos. E um amigo meu até me comentou que ele tava passando na rua, assim, ele nem ia chegar no show. E ele se impressionou, assim, com a qualidade do som dos caras, né? Então, aí, a partir desse primeiro álbum na internet, a banda recebeu críticas positivas na revista Rolling Stone e no Caderno 2 do Estadão. O líder da banda, né, ele foi eleito pela revista como um dos 70 mestres brasileiros da guitarra e do violão. A banda teve a música Fuck You Lady incluída numa coletânea de bandas independentes brasileiras lançada em 2008 pela revista francesa Brazuca. E a música Amendoim conquistou o sexto lugar no ranking de melhores músicas nacionais de 2008, eleito aí pela revista Rolling Stone, como eu já havia comentado anteriormente. Em 2011, eles lançaram o EP Verdão e Verdinho, que conquistou aí o Prêmio Dinamite de melhor álbum de música instrumental no ano de 2012. Falando no Prêmio Dinamite, o Santa Demo está concorrendo ao Prêmio Dinamite. Ou como seja, melhor. Molina já votou. Molina já votou, vote você também. Isso aí, só entrar lá rapidinho, né, gente? É só ir lá, cadastrar o e-mail, recebe a senha, vai lá, vota. Dois minutinhos. Isso aí. Só votar. Na categoria melhor programa de rádio ou emissora. Muito legal. Voto em Santa Deus. Então, voltando ali ao Macaco Bong, né? Ele tem também o álbum This Is Rolê, que foi o terceiro álbum da banda, que foi lançado em setembro de 2012. Ele foi gravado e produzido em Belo Horizonte com a participação do mineiro compositor, pianista e arranjador e do ex-Mutantes, né? O Túlio Mourão. Em 2013, a banda se reformulou com a entrada do Igor Jaú no baixo e do Éder Uchoa na bateria, além do Bruno Caiape, o único membro original aí que se manteve ao longo dos anos na Macaco Bong. E o disco que é a nossa trilha hoje é o primeiro disco físico mesmo da banda, que foi lançado em 2008, que é o Artista Igual Pedreiro, que é um dos que eu mais gosto, e é por isso que não houve nenhuma razão especial ou aniversário do disco, nem nada, pra eu trazer ele. Eu trouxe apenas porque eu lembrei dele, achei que ia ficar uma trilha muito bonita. E sabe o que é legal também? Nas bandas instrumentais, eu acho muito legal. E queria saber como eles dão os nomes para as músicas. Porque deve ser, tipo, relacionado a alguma coisa que tu sente com o som. É, sei lá, certeza. Porque, né, não tem nada a ver com uma letra. Tem a ver com o som, né? Uhum. Isso que é a parte legal. E eu acho muito legal que tem bandas que conseguem dar o nome para aquele som. E combina muito, né? Combina. Tipo, parece que eles querem, eles traduzem muito bem em forma de som aquela ideia que eles querem passar, tanto que a letra se faz desnecessária. Exatamente. Né? E esse é um dos grandes pontos aí da Macaco Bong, que além de eles tocarem incrivelmente bem, os discos são muito criativos. Tem até a última música desse disco, que é a nossa trilha hoje, é Vamos Dar Mais Uma. Então não se sabe aí, né, se tá falando no sentido sexual, tá falando de drogas, esse Vamos Dar Mais Uma, mas se tu for ouvir a canção, né... Vai tentar transmitir aquilo que... Ela começa, né, com uma parte, aí ela dá uma paradinha, depois começa outro instrumental parecido com aquela, né, como se fosse uma continuação, e tem aquela paradinha ali no meio, então você pode interpretar dessa forma, Vamos Dar Mais Uma, no quesito música, nem drogas e nem sexual, assim, então é legal. Muito legal pegar, assim, o disco, ouvir com atenção e interpretar ele. Bom, então, já falando então de bandas instrumentais, a gente vai ouvir uma entrevista que o Léo fez, né, com a Living the Planet, também, que é uma banda instrumental, muito legal. Então, vamos ouvir aí a entrevista do Léo. Do garagem? Ah, tá. É a vinheta. A vinheta do garagem, não chamei a vinheta, do garagem. A garagem que hoje vai pegar fogo! É a garagem! Bom, então no garagem de hoje, nós estamos com um garagem dividido, na verdade, né? Em duas partes. E vai ter duas entrevistas diferentes com bandas diferentes. Ó, uma que o Gui fez também, né? Então a gente vai ouvir depois. Agora clareou as ideias dos ouvintes e até as nossas. Exatamente. Então, nós vamos ouvir então a entrevista que o Léo fez com a Living the Planet, que é uma dupla, na verdade, nem é uma banda, né? É uma dupla de rock instrumental. Então vamos ouvir aí a entrevista. Então tá, Diego. Em primeiro lugar... Boa tarde pra ti também. É um prazer conversar contigo, integrante dessa banda que eu curto, que é a Living the Planet. Então, queria saber de ti, como é que surgiu a banda, como é que surgiu o nome de vocês também, que ainda não sei qual é o motivo, e como é que foi a origem de vocês. Claro. Primeiramente, boa tarde, o prazer é meu. Na verdade, a banda, a gente formou a banda por volta de... Assim, o embrião foi em 2011. Eu conheci Linick na universidade. Ambos fazíamos o curso superior de guitarra elétrica. E assim, a gente tinha vontade de fazer um som diferenciado, que ninguém fazia por aqui. Até que chegamos a esse consenso em comum. E assim, mas só viemos consolidar a banda de fato no recital de conclusão de Linick. E eu acompanhei o recital dele e já tocamos as músicas que vieram a ser do Living the Planet. E a origem do nome, na verdade, Living the Planet quer dizer saindo do planeta. É como se você... É uma ideia de como se você planasse no ar, uma fuga do planeta, levando em consideração os problemas mundanos que as pessoas muitas vezes atribuem tudo aos seus problemas e esquecem de pequenas coisas prazerosas que melhoram a sua vida, entendeu? Sim. Então, na verdade, ele dá esse sentido de fuga. Uma fuga a uma dimensão nunca explorada. Ah, sim, é quase que quando a gente ouvir a banda, a gente vai fugir realmente do que a gente está realmente vivendo. E queria saber de ti, Tchê, como é que foi fazer o disco e o que, que vocês pegaram de influências para fazer ele? Claro, claro. Bom, na verdade, o processo de composição do disco foi muito espontâneo. As músicas não estavam 100% prontas. É, nós tínhamos base, assim, tinha base das músicas. A faixa Winter mesmo, ela foi... Ela terminou de ser composta no decorrer da gravação. Uhum. E assim, mas foi, isso tudo foi proposital. Porque queríamos testar nossa capacidade de composição, de imitação, e que o som fosse completamente espontâneo e verdadeiro, entendeu? E assim, o que temos de influência, na verdade, eu e Lineker já tocamos há muitos anos. E temos muitas influências, mas eu posso destacar Radiohead, o Portishead, Exploding the Sky. Sim, sim. Bandas clássicas sim. Como Pink Floyd, King Crimson. Eu gosto muito de música erudita. E durante uns eu toco aproximadamente uns 13 anos. E durante a maior parte da minha vida eu toquei em banda de rock and roll pesado. E é uma influência sutil também de rock and roll clássico. É basicamente isso. E tudo que some para enriquecer o som do Living the Planet. Né? Nós temos a mente muito aberta. Ah, eu também gosto muito do Depeche Mode. Sim, sim. E dá acho que é uma influência indispensável também. Dá para perceber bastante a influência do rock and roll clássico e também como vocês estão transpondo isso para fazer até um... Digno até de um pós-rock, que nem o Explosions in the Sky mesmo. E... Ah, isso é. E como é que vocês se sentem assim? Não há tantas bandas de pós-rock aqui no Brasil. Tipo, tem a Hurt Mode, tem a Constantina. Vocês. Como é que vocês fazem pra se inteirar nessa cena? Bom, na verdade. Eu acho que o movimento de pós-rock vem crescendo muito no Brasil. E acho que a gente está tendo um saldo muito positivo em relação a isso. Nós já conseguimos entrar em contato com muita gente. A gente está fazendo amizade com muita gente do Brasil. E, inclusive, a gente recebeu um convite para participar de uma coletânea com 12 bandas. Que vai ser divulgado fora, inclusive. É, que é uma. Inclusive foi uma indicação do pessoal do Labirinto. Sim, sim. E assim, é um movimento que está crescendo muito. É algo novo ainda, entendeu? Assim, muitas pessoas ainda não assim, conhecem a fundo o gênero, mas eu acho que a gente está se habituando muito bem a esse novo gênero. E a gente tenta fazer, embora a gente siga. Esse gênero, pós-rock, mas acredito que a gente tenta fazer uma coisa diferenciada também, ao mesmo tempo, entendeu? Sim, sim. Sem se prender nos gêneros também, né? Rotular. Isso é. Isso. E vocês têm planos futuros? A banda de vocês tem planos futuros, tu e o Lineker? É, na verdade... A princípio de tudo, isso é uma satisfação imensa pra gente estar fazendo parte desse projeto. É, agora, assim, temos muitas pretensões. A gente pretende divulgar o som por todo o país, pra fora também. É, a gente tá começando a articular um show de lançamento. A gente tá fazendo algo de maneira muito minuciosa. Uhum. E acho que é um estilo muito rico, musicalmente falando... E que pode atingir as massas, a massa perfeitamente, entendeu? É uma música que pode ser comercial também. E a gente tem, assim, nós temos muitas ideias e infinitas. A pretensão é infinita, entendeu? Sim, na verdade, sim. Pensamos em muita coisa ao mesmo tempo, mas estamos num processo de organização e estudando as possibilidades que temos pelo futuro, entendeu? A gente está, inclusive, vai começar a produzir um videoclipe esse fim de semana até. Em breve vai ter muita novidade. E vocês têm previsão de shows? Qual vai ser a agenda de vocês? Então, como eu falei, na verdade a gente está fazendo de forma muito minuciosa mesmo. A gente está começando... A gente está organizando as músicas do CD, a gente vai adicionar algumas músicas novas. E assim, na verdade, a gente ia fazer há um tempo atrás o show do lançamento, mas deu errado por conta de uns problemas que aconteceu. Mas, na verdade, a gente não está com nenhum show certo, não. Sim, sim. Bom, tudo bem. A gente também pode ficar na espera sempre ouvindo o disco de vocês, porque já 6 músicas pelo menos já dá o suficiente para que a gente sinta o gostinho de como é a música de vocês, como é a música boa de vocês. Justamente. E tu tem, só para finalizar também, tu tem outros projetos, além da Living the Planet, que é, pelo menos, que são concomitantes agora? Você diz aqui por João Pessoa que existe outros projetos semelhantes? Sim, sim, ou outros projetos que tu faça, outros projetos musicais que tu faça. Sim, mas você se refere a projeto individual mesmo de Lineker? Sim, sim, pode ser teu ou alguma outra banda, alguma outra coisa que tu faça na música. Então, como eu falei anteriormente, eu e Lineker já tocamos há muitos anos. Quando eu conheci Lineker, ele tocava no Código 7, que tinha muita influência de hip-hop, entre outras vertentes. E eu toquei durante 13 anos som mais pesado em bandas de heavy metal. Uhum. Recentemente participei durante muitos anos de uma banda chamada Madness Factory, que saiu recentemente. E assim, estou com outros projetos agora, assim, em paralelo, entendeu? Sim, sim. E toco em bandas à noite também, entendeu? Mas assim, o meu foco principal é o Living the Planet. E Lineker está formando uma banda também, de indie rock, com o irmão dele. Mas é coisa bem recente também. Sim, sim. Bom, acho que seria isso mesmo, Diego. Muito obrigado mesmo pela entrevista. Depois dessa entrevista a gente vai rodar as músicas de vocês. Então eu só tenho que agradecer em nome do programa. Muito obrigado mesmo por conceder essa falinha. Eu que agradeço. Fico feliz pela participação do programa. Inclusive, as pessoas que estão escutando, queria que entrasse no Facebook Living the Planet. Lá tem à disposição as músicas do disco, o download gratuito, e divulguem o som, que vale a pena, de verdade. Fico muito feliz pelo espaço para divulgação do nosso trabalho. Então tá mesmo, Diego, muito obrigado mesmo. A gente vai finalizando aqui. A gente ouviu então aí a entrevista com a Living the Planet. Obrigado pro pessoal da banda aí. Obrigado de verdade. De verdade. Gente. Sotaque maravilhoso. E agora a gente vai ouvir 3 sons então da Living the Planet, que é bem viajão, né? Os sons, eu não sei se o André chegou a ouvir. É pra deixar o planeta mesmo. É pra deixar o planeta, justamente. Gostei bastante quando ouvi. Vamos ouvir então Winter, depois Fire in the Hall e I Made This For You. Toca lá, Molina. Thank you. ouvimos aí então Living the Planet com I Made This For You, Fire in the Hall e Winter, que na verdade é Winter, porque... Então tá, essa foi a nossa primeira parte do Garagem. Eu queria corrigir que vai ter três partes, na verdade, porque vai ter mais uma entrevista e mais um bloquinho de som de uma galera lá de São Paulo, né, Andressa? Isso aí. Que tá nos aguardando para ouvir o som. Então agora a gente vai fazer o nosso Mão Direita. Uma ajudinha sempre cai bem. É a mão direita. Bom, mão direita de hoje, então, foi feita pela nossa coleguinha Carol, né? Querida Carol. E ela trouxe uma banda lá das bandas dela, né? A banda Tchê Roots. Formada... Ô, louco, bicho. Formada recentemente e é uma banda de reggae lá do Alegrete. Vulgo capital do mundo ou baita chão? Credo. Regionalismo. O Thiago? Pouco. Não, entendi o que o Gui falou. Não. Professor do quê? Eu não entendi. Não, ninguém entendeu nada, mas vem tudo aqui, bem. Fala. Vem aqui, Gui. Vem aqui. Vem cá. Bom, agora o nosso editor vai vir aqui dar uma palavrinha. Nossa, sou mega mal de mímica. Não dá pra entender, não dá. Desculpa, pra galera, meu forte não é a mímica. Enfim, boa tarde aí, pessoas. Não, é só pra dizer que quem mandou o mão direita foi a Carol. E eu tava muito molhando uma banda de reggae do Alegrete. Uma vulgo capital do mundo, né? Como a Carol mesmo disse ali. Eles fazem um canto alegretense em reggae. Pois é, né? Não, mas aí é Carol, o Thiago, acho que ele é guitarrista da banda, enfim. Ele foi professor da Carol. Então a Carol aprendeu, começou a aprender a tocar guitarra com ele. Olha só, e aí ele fez uma banda e aí a Carol mandou os sons. Não adianta vocês ficarem gritando dela, professor. É muito, muito mais prático chegar aqui no microfone e falar pra galera, ó, galera. Pô, olha o que Thiago, bonito, olha, ela aprendeu Carol a tocar aí com o Thiago e agora eles vão tocar aí no programa. No Santa Demo. Era essa minha contribuição, pessoal. Depois eu volto aqui pra mesa. Obrigada, Guilherme. Valeu, Gui. Bom, então tá, né? Nós vamos ouvir a banda, então, do professor da Carol, que é a Tchê Roots. Ela é formada pelo Leandro Hartmann no vocal, o violões e guitarras pelo Thiago Simon, né, que, né, deve ser esse aí o professor dela, no baixo e backing vocals. E o Tuti Mendonça na bateria e percussão. Isso aí. Por enquanto, eles têm três músicas só gravadas, que são essas que a gente vai ouvir. Porque é uma banda bem recente, né? Então nós vamos ouvir agora no nosso Mão Direita a Tchê Roots com Anjos Sem Asas, depois vamos ouvir Não Desista e depois Energize. Toca lá, Molina! Acordar e ver o teu sorriso aqui me faz querer sonhar, me faz querer fugir pra outro lugar. Violão, eu e você, contemplar o mar até o amanhecer. Meu bem, você sabe, tô feliz que te encontrei. Pro amor nunca é tarde, no teu olhar apaixonei. Meu bem, você cabe do lado esquerdo do meu peito. Anjos sem asas, lindo até nos seus defeitos. Yeah, oh, oh, oh. Na, na, na, na. De pés descalços correndo na areia, ou desenhado nas nuvens lá do céu. Riso sem motivo, beijo demorado, apaixonado, tão doce quanto mel. Contigo, o menos é sempre mais. Olha, linda de amor e paz, estar com você, melhor coisa não há. Acordar e ver o teu sorriso aqui me faz querer sonhar, me faz querer fugir pra outro lugar. Violão, eu e você, contemplar o mar até o amanhecer. Meu bem, você sabe, tô feliz que te encontrei. O amor nunca é tarde, no teu olhar apaixonei. Meu bem, você cabe do lado esquerdo do meu peito. Anjo sem asas, linda até nos seus defeitos. Pois você não pode parar. Então lá de cima alguém vai te confortar. Levante-se mais uma vez e escute o que eu vou cantar. Quero que você insista. Reggae a curtir. Sinta toda a energia que se bode no seu coração. Viva toda a sua vida com simplicidade, fazendo mal, não, não. Muitas portas se abrem na sua vida, buscando ser feliz. Siga o caminho do bem que você nunca vai ser um infeliz. Não, não, sob a luz da fogueira e o mar quebrando logo ali. Pés descalços pisando areia e o som do reggae a curtir. Sob a luz da fogueira e o mar quebrando logo ali. Pés descalços pisando areia e o som do reggae, reggae. Mão direita, a gente ouviu a Tchê Roots com Energize, e anteriormente a gente ouviu Não Desista, e a primeira que foi Anjos Sem Asas. Banda aí do Thiago Simon, né? Professor de viola da Carol. Lá do Alegrete, lá da Terra. Um abraço pra galera aí, sucesso, continuem tocando ficha aí. Isso aí. Agora nós vamos pro nosso quadro Mano de Dios, com a nossa querida Laísa, que está em intercâmbio lá na Argentina e tá sempre mandando coisa pra gente, som de lá, pra gente conhecer. Então, a gente vai ouvir então o primeiro áudio então aí da Laísa. Olá, ouvintes do Santa Demo, que acharam que eu estava sumida nesses últimos tempos, mas não, andei meio ocupado com provas, essas coisas aqui, mas voltei essa semana com o Mano de Dios e trouxe um músico argentino chamado Lisandro Aristimunio. Ele é argentino, óbvio, da cidade de Viedma, que é o sul da Argentina, e nasceu em 1978. O estilo musical dele é uma mistura de rock com gêneros como folk e eletrônico, e desde jovem ele começou a se envolver com música, principalmente porque os pais dele são artistas, o pai é músico e a mãe é atriz, então essa veia artística sempre foi muito forte nele, influenciando nas músicas, que além disso sofrem muita influência da região onde ele vive, principalmente pela paisagem e a cultura do sul argentino. Para quem não lembra, é um pouco Patagônia, essas coisas. Então, o primeiro disco dele foi Azules Turquesas, lançado em 2004, que foi logo depois que ele se mudou para Buenos Aires. Infelizmente, aqui na Argentina parece que tudo que rola em Buenos Aires. E na sequência, ele também lançou Esse Assunto de Levantana, de 2005, e 39 Graus, em 2007. E em 2009, ele lançou o disco Las Crônicas del Viento, que é o primeiro disco dele lançado com um selo próprio, que se chama Viento Azul Discos. E também nessa mesma época ele começou a trabalhar como produtor artístico de vários outros músicos e artistas argentinos. Em 2009, ele lançou o disco Las Crônicas del Viento, que é o primeiro disco dele lançado com selo próprio. O nome do selo é Viento Azul Discos. E também nessa mesma época ele começou a trabalhar como produtor artístico de vários músicos e artistas argentinos. E em 2012, ele lançou o último disco dele, que é Mundo Anfíbio, e que conta com a participação de músicos como Ricardo Molho, Hilda Lizarazu e a banda que já devem ter ouvido aí no Santa Bum Bum Kid. O álbum chegou até a ser indicado ao Grammy Latino, no mesmo ano, na categoria de melhor álbum de rock pop alternativo. E depois disso ele não lançou mais nada, mas tem trabalhado muito como divulgador de bandas independentes e até tem um serviço no blog pessoal dele chamado Músicas Sem Fins de Lucro, ou MSFL, que é para divulgar mesmo esses artistas independentes. Então, eu trouxe três músicas do último disco, O Mundo Anfíbio, que me encantaram muito. Por sinal, o disco traz na capa o trabalho do pintor argentino Gabriel Sainz, que eu recomendo muito, que é muito lindo. Então, as músicas que eu escolhi do Lisandro Aristimunio foi a primeira Pozo, que foi a primeira que eu escutei dele na rádio. Depois, Anfíbio, e a última, Traje de Dios. Então, espero que curtam, eu gostei muito do músico. E abraço a todos meus companheiros do Santa que estão ouvindo, estou com muitas saudades mesmo. Beijo para meu querido Leonardo e bom programa a todos. Ouviram aí então a voz da Laíssa, né? Nossa colega aí que tá fazendo intercâmbio na Argentina, sobre o Lisandro Aristimunio. Então, sobre aí o quadrinho Mano de Dios dela, a gente vai ouvir do Lisandro Aristimunio, Pozo, Anfíbio e Traje de Dios. Toca lá, Gui! Sigue sangrando. incluso tus labios y sientes cualquier bulto o hinchazón, y eso va a quitarse. Así que nos veremos la próxima semana para asegurarnos de que todo esté bien. Muchas gracias. De acuerdo. Adiós. Así que puedes regresar. A trabajar. Eso. Y a tus cosas. Dame por favor algo necesario que alimente mi voz, la razón para amarte tanto, vivir en vos, vivir y morir en vos. No hay nada peor que los calendarios, si hay fines soy razón. Y a mí solo me guía el sol, a mí solo me guía el sol. Crecer, reventar y a tu lado estar. Quiero que el anfibio emane del azul. Pendiente del mar y vibrar en los campos de luz. Un poco mejor que hace varios años. Sufrí, mentí por vos. La pasión no la estoy dejando. A mí tan solo me guía el sol. Bom, então a gente ouviu aí no Mano de Dios o Lisandro Aristimunho com Traje de Dios. Antes a gente ouviu Anfíbio e anteriormente a primeira, então, Poço. E agora a gente vai então para um rápido intervalinho e já voltamos com mais Santa Demo pela Rádio Universidade. Você ouve Rádio Universidade AM, ZYK 292, operando na frequência de 800 kHz com potência de 10 kW. Emissora pública da Universidade Federal de Santa Maria. O FSM, 14 horas e 9 minutos. O que tá bom vai continuar. Dilma vai fazer a terceira etapa do Minha Casa Minha Vida e beneficiar mais 3 milhões de famílias com moradia digna. Dilma, presidenta, mais mudanças, mais futuro. PT. Soy latino-americano. Um passeio pela América Latina, entrelaçando todas as bandeiras. Nos ventos da Patagônia, do altiplano a Montevidéu. Todos os sábados, 15h, a Rádio Universidade AM apresenta Raízes da América, uma produção de Chico Sousa. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana, sudor de pueblo y antumú, de la tierra americana. Foi alumbrando caminhos, soy el sol de la mañana. Primeiro, Marina disse que ia atualizar as leis trabalhistas, mas depois voltou atrás. É sim, é não, eu acho que talvez o que Marina fala hoje e amanhã eu já não sei. O que Marina fala hoje e amanhã eu já não sei. Com a força do povo PT. Estamos então agora com o Santa Demo pela Rádio Universidade, são 2h11 e você pode ouvir a gente pela internet, pelas nossas redes sociais, você pode manter contato, que é o facebook.com/santademo, nosso e-mail, que é santademo800am@gmail.com, o Twitter, que é twitter.com/stademo, e o nosso blog, né, que é o fsm.br/santademo. Lá a gente sempre coloca o podcast dos programas, então depois, se você quiser ouvir de novo, baixar, ó, enfim, você pode entrar lá que a gente sempre posta o podcast do programa. Lembrando também que se você tem uma banda e quiser indicar para o programa, para tocar aqui, é só também entrar em contato com a gente que o programa realmente está aberto para receber a sua banda. Essa semana teve também a seleção para novos integrantes do programa. Queria agradecer as meninas que participaram. Na semana que vem a gente vai divulgar, já vai ter pessoal novo aqui com a gente. Começo da semana que vem aí a gente já entra em contato com vocês. E aí diz quem é que a gente escolheu para o programa. Fazer um parênteses aqui. A Andressa está comendo uma massa muito boa. Mandar um salve pro Boés, cozinheiro. Um beijo pro Bernardo, que está aqui também do Radar. Pediu um beijinho ali. E aí, a família do Radar tá aqui hoje almoçando, fazendo... Radar Crio. Né? Tá muito bom esse rango aí. Baita almoço. Baita almoço. Vocês perceberam que eu tava um pouco quieta, né? Por isso mesmo. Estamos aqui almoçando. Enfim, agora a gente vai fazer a segunda parte do Garagem, então. Toca a vinheta aí, Molina. Abre a garagem que hoje vai pegar fogo! É a garagem do inferno! Estou aqui para a mesa com a gente, né? Ele vai falar um pouquinho dessa parte que ele fez uma entrevista, né, Gui? Isso, eu fiz uma entrevista... com o Marcos Delfino, que ele é vocalista da banda Sigma 7. O contato com essa banda foi assim, o guitarrista, que é o Ted Justo, ele entrou em contato com a gente no Santa Demo pela página, isso antes da Copa ainda, e aí como teve toda aquela função da transmissão dos jogos da Copa pela rádio, aí o Santa Dema era gravado só pela internet, coisas assim. Eu até troquei uma ideia com ele e falei, não, vamos deixar mais certo para depois da Copa a gente conversa e a gente vai se ajeitando. Aí teve o processo de a gente começar a voltar o ritmo do programa ao vivo, essas coisinhas. Daí o cara foi meio protelando, digamos assim, até que eu falei, entrei em contato com ele, e ele me passou o número do Marcos, que é o vocal, e aí eu fiz a entrevista com a banda. A gurizada, eles são de Gravataí, ou de Cachoeirinha, não vou lembrar agora. É que assim, um mora num lugar, outro mora em outro, tipo, Gravataí, Cachoeirinha, essa região meio metropolitana, diríamos assim. E é que assim, ó, num lugar diz que eles estão de um lugar, outro, tipo, Porto Alegre ou Gravataí, tipo, eles ficam meio nessa parada. Para de remendar que tá ficando. Enfim. Pior. E aí eu tava. Eles gravaram um álbum em 2012 que fez eles terem um contrato em São Paulo, com uma gravadora de São Paulo, esse ano. Que daí foi meio que o gancho pra fazer essa entrevista, sabe? Mas falando um pouco mais da banda, eles agorizados dos anos 90, da finaleira dos anos 90, e eles têm um hard rock bem típico, assim, que eles tocam, sabe? Bem aquele hard rock do final dos anos 80 e início dos 90, mais lá da galera de fora, digamos assim, sabe? Tem tipo como Guns, uma banda bem marcante desse estilo do hard rock. Eles gravaram um álbum em 2006, que é homônimo, uma banda que é Sigma 7, e esse de 2012 é Uma Bala, Uma Chance, que contou com a participação do Jacques Maciel, que é o vocalista do Rosa Tatuada, que é uma banda que acabou, diríamos assim, tendo uma visibilidade um pouco nacional lá nessa parte dos anos 90, teve telenovela e tudo mais, que é uma banda de Porto Alegre. Nem e ele gravou... um tiro de isso, sangue. Isso, né? obrigado. O inferno vai ter que esperar, enfim. E aí eles gravaram com eles, tipo, o Marcos Delfino e o Ted Justo. Eles tocaram com o Rosa Tatuada na gravação de um DVD ao vivo que eles fizeram, que o Rosa fez no Opinião. E aí, esse ano, como eu estava falando, eles conseguiram um contrato com uma gravadora de São Paulo. Eles pretendem lançar alguns discos com essa gravadora e tudo mais. Enfim, vocês vão ver na entrevista um pouco que eu conversei com o Marcos sobre isso. Aí os integrantes são o Marcos Delfino, o Ted Justo, enfim, vocalista e guitarrista que eu já tinha comentado. O outro guitarrista é o Mickey Oliveira. No baixo tem o Eduardo Chardozin, e na bateria tem o Clóvis Daniel. E agora vocês vão ouvir a entrevista que eu fiz com o Marcos, falando um pouco mais da banda e tudo mais. Como é que foi essa caminhada no início, até a banda se consolidar, diremos assim, para gravar o CD em 2006? O início da Sigma é o início como começa a grande maioria das bandas, né, cara? Entre amigos de escola, assim, a gente foi fazendo alguns covers, todo mundo meio iniciante ainda, todo mundo tocando violão, né? Uma banda que quase tinha cinco caras tocando violão, né? Então é aquela coisa que começa bem, bem ingênuo, assim, né, cara? Numa fase, assim, de aprendizado. E a gente começou aos poucos, assim, digamos assim, evoluir musicalmente, né? E aí foi onde acabou. Claro, a gente tocava nos anos 90, a gente estava na escola ainda, né? No médio e tal, a gente fazia shows nas escolas, com brinco estudantil, esse movimento, né, da juventude, assim. Então a gente começou a fazer alguns showzinhos e a gente começou a perceber que aquilo ali estava dando certo, assim, teoricamente, né. A gente curtiu muito aquele clima de show, de palco, né. Então foi onde a gente começou a amadurecer a ideia de formar uma banda e aí sim, né, começar a executar um repertório que no seu início era praticamente só Legião Urbana, né? E daí depois a gente começou a partir para outras coisas que a gente gostava muito, como Guns N' Roses, Led Zeppelin, CDC, né? Então foi onde a gente começou a pegar esse, digamos assim, essa casca, assim, esse meio cascudo do palco e tal. Foi aonde também, depois, né, de ter já esse amadurecimento, que a gente começou a compor canções próprias, né? E aí, a partir das canções próprias, a gente viu que já tinha um número bacana de músicas. E aí resolvemos, em 2006, enfim, gravar daí o primeiro disco nosso, né? E como é que foi o processo de gravação desse primeiro CD em 2006? Não, o processo foi bem... Foi um disco muito generoso, digamos assim, porque a gente teve um grande apoio do músico aqui de Cachoeirinha, que até ficou muito conhecido aqui no Rio Grande do Sul, porque tocado com o Alemão Ronaldo aí, né? No acústico do Alemão Ronaldo, do Tchau São Pedro e tal, né? Até ao vivo em Santa Maria, que é o Lula Lelé, o pessoal conhece pelo Lelê, ele era o dono do estúdio e ele nos cedeu, ficamos quase um ano gravando 12 músicas lá, foi meio que tempo livre, assim, por um valor muito baixo. E foi um grande apoio que ele deu na realidade, né, cara? A gente sempre agradece muito a ele por esse apoio inicial, porque ele acreditou nas músicas que a gente estava gravando e nos deu um tempo livre para gravar, assim. Foi um processo bem bacana, porque a gente, como ainda, embora a gente, né, tivesse as ideias de música, a gente ainda era um pouco amador, assim, não tinha muito bem essa vivência de estúdio e de compreender certos macetes que tem, né, dentro da gravação, daquilo que fica legal, daquilo que fica muito repetitivo. Então ele foi de um certo modo, assim, podando algumas coisas que acabaram resultando numa coisa muito bacana, que a gente tem um grande carinho por esse primeiro CD, justamente por mostrar, assim, a essência da banda, aquela coisa da gurizada, né, iniciando aquela vontade toda de tocar e querer mostrar aquilo que é capaz. Então é um disco que para nós tem esse grande valor sentimental, digamos, por tudo que representa, assim, para esse início nosso. Do primeiro CD para o segundo CD, teve uns 6 anos de trabalho, de composição. Sim. E nesses 6 anos, como é que foi a atividade da banda, mesclando shows, apresentações e o processo de composição e aí também de gravação do CD? Sim. É, cara, demorou bastante tempo a gente poder voltar a fazer, porque, na verdade, como toda banda independente, tem dificuldades, né, cara? Embora a gente tenha tido uma aceitação bacana do primeiro CD, os louros que a gente acaba colhendo não são financeiros, né? São mais de uma questão, né, do pessoal curtir o som e tal, de alguns espaços que se abrem. Então a gente demorou um certo tempo, até por uma questão de amadurecimento de composições, mas também é uma questão que não é fácil, né, para a banda independente, que é a questão financeira, né, cara? Esse primeiro disco a gente fez totalmente com recursos próprios. E o segundo foi a mesma coisa. Então foi bem, só que esse segundo ele foi um pouco mais oneroso, digamos assim, porque a gente teve, quando a gente contou com a produção do Vini, do Tonelo, né? Então a gente teve que desembolsar um pouco mais e tal, porque como eu disse, as bandas independentes elas acabam fazendo os discos com os próprios recursos, né? Então a gente demorou um tempo em função da questão do amadurecimento da composição e também a questão da financeira, né, cara? Foi difícil, foi um disco suado, assim, foi um disco que não nada cai do céu, né, cara? A banda independente, ela depende muito disso, né, cara? De parceiros que apareçam no meio do caminho, que ali que seja, por exemplo, foi, né, o próprio Vini e o Lula Lelé, que acabaram reduzindo custos pra gente poder gravar, aquela coisa toda. E também tem muito aquela questão da gente poder fazer com os próprios recursos, né? Então a gente foi indo aos poucos e no fim conseguimos concluir esse disco. Certo. E como é que está sendo a aceitação desse trabalho? Porque ele contou com o Jax Maciel, né, da Rosa Tatuada, que é uma banda de, vamos dizer assim, de referência no hard rock gaúcho, porque não nacional. Como é que foi o trabalho de aceitação do CD, enfim, como é que está sendo o trabalho? Não, cara, vai, esse CD, assim, é um CD que nos trouxe muito, na verdade, esse CD foi uma grande carta na manga que a gente tem, na verdade, porque foi muito bem aceito, a gente fez uma divulgação um pouco diferente do primeiro. O primeiro CD a gente fez cópias físicas, né? E por entender agora que o momento é outro, né, cara? Que as coisas vão mudando e a gente entende que hoje em dia a internet é um dos meios mais democráticos para uma banda independente poder mostrar o seu trabalho. Então a gente acabou disponibilizando esse trabalho na internet para download, para quem quiser ouvir online. Então a gente teve uma repercussão muito bacana e um alcance muito grande, porque a gente botou no site Palco MP3 ele, e a gente chegou a ficar no topo dos acessos ali, e de várias partes do Brasil, sabe? Então não foi só uma coisa a nível regional, ele foi um disco que acabou se espalhando e acabou atingindo lugares que a gente jamais imaginaria que poderia chegar. Então a gente acredita que esse disco está tendo uma situação muito bacana. E até, eu não sei se já fugiu do teu conhecimento, mas a gente até, inclusive, conseguiu um contrato agora com uma gravadora em São Paulo em função desse disco. Claro, claro. Eu ia até perguntar para ti sobre esse contrato, porque, né, eu vi que vocês anunciaram há pouco na página do Facebook com a Genesis Music, né? E também tem o grupo Alerquim. E como é que foi o processo para entrar em contrato e fazer essa parceria? Bom, o lance da Genesis Music foi um lance muito maluco e a gente vê que são coisas bem do acaso mesmo, né, cara? E é aquilo que eu sempre digo, quando a gente acredita no trabalho, não adianta, cara. Acreditar no trabalho é grande segredo das coisas, né, cara? A gente sempre acreditou muito nesse disco. E quando a gente, um belo dia, colocando esse negócio de compartilhar na internet e tal, e a gente sempre entrando em contato com pessoas no meio musical, um ator da Record, da Rede Record de televisão, acabou gostando da música Por Mais Que Eu Tente Esquecer, que é uma balada nossa, né? E ele acabou dizendo, não dá, cara, eu conheço o Manuel Barendem, que provavelmente o pessoal conhece, né, produtor, grande produtor da música brasileira, é um dos cinco maiores, né, e daí ele falou, vai, eu conheço o Barendem, eu vou mandar para ele material e tal. E foi assim que aconteceu, quando ele mandou o material, o Barendem ligou pro nosso guitarrista, o Ted Justo, que na hora até achou que era uma brincadeira, assim, que era mexa, nem acreditava que era o cara, até tentou, depois ficou assistindo os vídeos no YouTube para ver se a voz batia com a que ele ouviu no telefone, né. E o cara falando que tinha gostado da banda e se interessou, mas esse processo foi um pouco longo, assim, foi uma conversação de 6 meses, mais ou menos, que a gente foi tendo, eles também querendo saber quais eram as intenções da banda, o que a gente estava pensando, né, daqui pra frente, pra gente, eles queriam sentir se a banda tinha mesmo interesse, né, numa coisa mais séria, né. E daí foi onde a gente acabou fechando um contrato mesmo, a gente tem um contrato de 3 anos com eles. A gente vai, não é por discos, né, pelo tempo, é 3 anos. Então a gente pretende lançar mais coisas novas aí, agora nesse primeiro contrato, eles vão relançar esse nosso disco, Uma Bala e Uma Chance, né, com uma nova roupagem, uma nova remasterização. E depois a gente ficou ainda, agora ficamos para compor novas canções para um próximo disco. E aí com todo esse aparato, né, cara, que uma gravadora, uma produtora tem, ainda mais a produtora deles, né, cara, que a gravadora que tem sedes na França e em Portugal, né, então é um grande salto para nós, e a gente deve muito a esse disco, Uma Bala e Uma Chance, cara, que abriu muitas portas para nós. Né? Falando ainda em parceria, eu até já citei um pouco antes do Jacques Maciel, mas eu queria que tu comentasse como foi esse contato com ele, como é que foi entrar em contato com ele, convidar para gravar um som, como é que foi o processo de gravação com ele também? Não, cara, primeiro lugar é o seguinte, né, a gente é muito fã da Roça Tuada, a gente sempre foi, e a gente sempre teve o sonho de um dia cantar com o Jacques, sabe? A gente queria, vamos chamar o Jacques, quando a gente for gravar um disco, vamos chamar o Jacques, e sempre aquela coisa de gurizada, a gente fechou o contrato com a IEMAR e a gente vai chamar o Jacques pra cantar, é sempre aquela coisa assim, né, cara, daí a gente tava fazendo esse disco, a gente já tinha já né, a produção do Vini, né, cara, ele foi membro da Roça Tuada. Então a gente achou que era um ambiente bacana pra ele também poder gravar com a gente, né? A gente já conhecia o Jacques, a gente ia nos shows, né? A gente ia nos shows deles e tal, e a gente conversava um pouco ali no camarim, backstage ali, sempre conversando com ele. Então chegou uma hora que a gente achou que era inevitável, né? Fazer um convite pra ele, que a gente gostaria muito de contar. Então acabou surgindo essa oportunidade de CD com a produção do Zine. Então daí foi onde ele pegou e aceitou na primeira vez que a gente convidou, ele aceitou. De uma maneira muito bacana, sempre foi muito generoso, já que sempre foi um cara que procurou fazer com que a gente sempre dava incentivos e conselhos, então a gente tem um grande carinho por ele e agradece muito também a outro cara que a gente deve muito isso da gravadora pela participação que ele fez nesse disco, também um convite que ele nos fez, né, cara, nos 25 anos da Rosa, assim, que foi para nós um presente, né, aniversário era deles, mas o presente era nosso, fazer uma participação no show da banda que a gente... Os caras que a gente ouvia em casa e poder fazer uma participação com o próximo. Foi uma noite inesquecível, aquela lá, na minha opinião. Essa noite foi em outubro do ano passado, certo? Exatamente, foi em outubro. Foi uma noite inesquecível. A gente conheceu o Paulo Castro, que era o primeiro guitarrista da primeira fase da Rosa, né? Do o cara vai ter que esperar e tal. A gente não conhecia também, o cara super bacana. Ficamos de fazer uma parceria numa música também. Ele vai nos enviar uma letra, a gente vai musicar. Ele é um grande letrista, né? Paulo Cássio, primeiro guitarra da Rosa, então a gente ficou de fazer uma parceria aí, a gente tá tramando alguma coisa pra gente com esse próximo disco da Sigma. Certo. E Marcos, tu tava comentando disso da banda independente, aqui no cenário de Santa Maria mesmo, o cara vê que é corrido, até eu por estar tentando com a gurizada, assim, o cara vai começando aos pouquinhos, mas como é conciliar a agenda de músico com a agenda pessoal, profissional, que não envolve necessariamente a música, por exemplo, o tempo com a família, o tempo com algum outro trabalho para ir, né, ser a renda mais fixa e a garantida, E como é que faz para conciliar isso com a banda independente, com o trabalho independente, que certamente é um pouco difícil, né? Com certeza. Não, cara, com certeza mesmo. A verdade, assim, eu vou te dizer que a grande base, a base para poder conciliar essas coisas é ter parcerias, né, cara? É tu ter uma família que te entenda. Eu, particularmente, sou muito sortudo de ter uma esposa que me apoia em todos os meus devaneios musicais, todos os projetos que eu acabo tentando colocar em prática, né? Ela sempre me apoia muito, então eu devo muito a isso, a ter essa base, assim, a ter esse apoio, suporte para poder seguir em frente com os projetos que eu tenho, né, cara? Além de músico, eu sou professor de história, eu sou industrial, eu trabalho na indústria. Então, tipo, eu tenho que conciliar três vidas diferentes, né, com a banda. Então, tipo, é uma coisa que é árdua, né? Óbvio. Mas se não fosse esse suporte que todos os membros da banda temos, né, com nossas esposas e namoradas, né? A gente tem esse apoio muito bacana delas, assim, e de filhos também. O pessoal da banda aqui tem filhos, né? O baixista Eduardo tem dois, o guitarrista Ted tem um. E só o batera e eu e o outro guitarrista que não temos filhos. Mas esse suporte da família, para resumir, assim, é o que nos sustenta para poder fazer essa correria numa tranquila, né, cara? Porque a gente sabe que, como tu mesmo disseste, o cenário independente, ele te suga muito. Porque tu vai, digamos, se tu fosse um músico solo, que só vai tocar ali um violão e voz, tu deve ter violão e voz e uma caixa e microfone, tu tá fazendo show. Agora, tu leva uma banda, tu vai ter que levar bateria, tu vai ter que levar cubos de guitarra abaixo e fora o som da voz. Quer dizer, tu sai 8 horas de casa pra ir passar som, volta às 5 da manhã, entendeu? É muito mais pesada a coisa, né? Então, a gente necessita muito desse suporte. É uma coisa que vale a pena. Ah, com certeza, cara. Na realidade, sim, eu acho que o grande segredo da música independente, do músico independente, é que ele não faz o som pensando no que ele vai colher, né, cara? Ele faz pelo prazer que ele tem de fazer aquilo, né? E não é diferente do nosso caso, né, cara? A gente sempre, claro que todo mundo quer uma coisa melhor, mas a gente sempre fazia o som pensando, assim que vier, veio, se não vier, a gente tá feliz aqui de tocar com os amigos, de tocar para os amigos. A música é tudo, né, cara? A música é cultura, ela gira o mundo, né, cara? Marcos, assim, eu acho que pra dar uma finalizada, o que tu teria pra dizer pra galera que tá começando e vai nessa estrada meio difícil, meio, né, esburacada, que é a música, e principalmente a música independente? O que tu teria pra dizer, assim, de conselho, alguma dica, ou, enfim, tem alguma palavra incentivadora? Cara, honestamente, assim, a única coisa que eu acho que eu posso dizer é o seguinte, né, cara, acreditem no trabalho que vocês fazem, acreditem naquilo que motiva vocês a se continuar, porque não tem, cara, não, qualquer conselho, qualquer caminho a indicar não tem certeza, sabe? A única certeza que a gente tem que ter é acreditar naquilo que se faz. E foi isso que a gente fez sempre, sabe? Foi acreditar naquilo que a gente fazia, a gente acreditava nas músicas, acreditava no nosso público. Então a gente foi onde a gente começou a conquistar alguma coisinha pequenininha, como a gente está conquistando agora, mas que a gente está muito feliz de estar podendo fazer. Entrevista que o Guilherme fez então com a Sigma 7, e agora a gente vai ouvir alguns sons da banda. A primeira a gente vai ouvir é Obsessão, depois Estrada e depois Vida Fácil. Então toca lá, Molina. Me Yeah. esquecido dessa ilusão de trabalho, contas e dinheiro. Então, a Sigma 7 com Vida Fácil, Estrada e Obsessão. Foi isso, né, Molina? Certinho. Então, agora a gente vai seguir com o Garagem, né? A Andressa vai falar um pouquinho da banda que ela trouxe. Nosso último, última parte aí do Garagem, eu trouxe a banda San Peter. A San Peter, então, ela recentemente anunciou que os selos O Homem Coletivo e o Bigorna Discos vão lançar esse EP, que... cujo EP as músicas a gente vai ouvir daqui a pouco, em formato físico. O nome do EP é Seja Sobreviver. Pra quem não sabe, então, o Homem Coletivo é um selo aí de outra banda de hardcore melódico que eu gosto muito, que é a Horace Green. O Seja Sobreviver, então, da San Peter, foi produzido pelo Danilo Souza e pelo Fernando Errara, do Bullet Bane, que recentemente aí fez show em Santa Maria, um show bem foda, e que a gente conversou aí com a galera aí, galera gente boa, na Tote Studio, em Guarulhos, e foi mixado pelo Gabriel Zander. O Gabriel Zander aí, que a gente sabe que dá uma baita mão aí pra todas as bandas independentes do hardcore lá em São Paulo. Na verdade, o Gabriel Zander é do Rio, né? E, mas ali, é toda ele meio que apadrinha toda essa galera que tá começando aí, e o Gabriel Zander tem um baita trabalho, principalmente nesse estilo de som, né? Então, sempre fica... sempre que fecha essa parceria aí dele com as bandas, acaba ficando uns trabalhos muito legais aí no estúdio dele, que é o Superfus, no Rio de Janeiro. O álbum foi lançado em 2013, né, pela banda, e eles têm feito... depois disso, eles têm feito muitos shows, né, com o lançamento do EP. E só que, recentemente, eles anunciaram, então, que eles estão dando uma aliviada nos shows aí, pra trampar no físico do Seja Sobreviver. E são as músicas desse EP aí que a gente vai ouvir no nosso Garagem. Eu conheci a banda através do Zaka, porque a Diatribe de Santa Cruz do Sul foi tocar em São Paulo com Dance of Days e outras bandas, e o San Peter foi uma das bandas aí que fez parte da tourzinha deles por São Paulo. Então agora, na terceira parte do nosso Garagem, a gente vai ouvir a San Peter com Aprenda, Informação e Seja Sobreviver. Toca lá, Molina! Pode ser melhor se das palavras pensa pouco. Não sou filho de... devia acontecer. Faço uma história de mentira e informação. Soa, mas não é tão incomum. Olhos vendados pro que vejo na TV. Punhos cerrados pra fazer acontecer. então a gente volta aí com o nosso garagem. Nós ouvimos o Sam Petter com Seja Sobreviver, anteriormente Informação, e a primeira foi Aprenda. E agora a gente vai então pro Endiabradas. Essas mulheres têm o dom de fazer o mal. Entram em nossos ouvidos, nas entranhas de nossos espíritos. Elas são endiabradas! Então, a banda de hoje do Endiabradas é a Perfect Pussy, que é uma banda de punk, meio noise, meio lo-fi. É um monte de mistura. Na verdade, quando eu ouvi, me chamou muita atenção que parece uma banda tocando com um som por cima do som, assim. É uma coisa meio que tu tem que prestar atenção em duas camadas de som, né? É, vai lembrar muito Sonic Youth. Isso mesmo. É uma banda americana formada em 2012 em Syracuse, New York. Marcada pelos seus shows barulhentos e roucos, né? Como acabei de dizer. E é considerada a banda mais importante a sair dessa cidade, desse estado, depois da Earth Crisis. E antes da formação da banda, a vocalista, a Meredith Graves, ela fazia parte de um trio de noise, o Chopers, e depois que a banda se separou, ela foi chamada então pelo cineasta, o Scott Coffey, para fazer a trilha sonora do seu filme, que é o Adult World. A banda ganhou destaque com o seu EP, I Have Lost All Desire for Feeling, que foi lançado de forma independente em 2013, e aí eles tocaram em alguns festivais e daí assinaram com a gravadora. E Captured Tracks é o nome da gravadora. E em 18 de março deste ano, a Perfect Pussy lançou o seu primeiro álbum, que é Say Yes to Love, que tá pra vender lá no Bandcamp deles, então a gente não conseguiu trazer, porque a gente, né, não faz coisa ilegal nesse programa, então vão lá e comprem o CD. Brincadeira. A gente não faz. É, não. Claro não. E só não fez porque não deu tempo. Não, na verdade, tem que comprar mesmo, não tem nem pra ouvir online. É verdade, gente, isso eu tô falando é verdade. Então a gente vai ouvir a trilha sonora que se não me engano, está nesse filme, que é a Perfect Pussy com 1, 2 e 3. São esses os nomes das músicas, então toca lá, Molina. We'll be right back. ouviram o nosso último quadro, que foi o Andy Abrados. Com a Perfect Pussy, a gente ouviu 3, 2 e 1, esses são os nomes das músicas, e a gente fica por aqui. Só um lembretezinho que o Marcos Sandoval, da banda Cusco Baio, veio me procurar no Facebook pra anunciar, e semana que vem a gente anuncia isso com a devida atenção que o assunto merece, que a Cusco Baio, que a gente tocou esses dias aqui no programa, vai tocar em Santa Maria, no Rockers, no dia 11 de outubro. Então a gente já tá divulgando aí pro pessoal se preparar aí, quem ouviu e gostou, quem não conhece. Então semana que vem a gente dá mais uma lembrada aí, um fôlego nesse assunto aí, e toca mais sons aí pra galera conhecer e comparecer lá, que é uma grande banda aí, independente, que faz um som bem legal e bem diferente, pro pessoal comparecer lá no Rockers no dia 11 de outubro. Isso aí. Então ficamos por aqui e até a próxima semana. Até tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Encontrei minhas fitas demo na gaveta e agora eu vou colocar para tocar. É o Santa Demo na Rádio Universidade.